andrecedesmoral.com.br. É mais uma do Negrão. Atenção, meninas! É pra mexer sua polpa da bunda, coração. Boy das pizza, Brendo. Victor Cell Prime, Lincoln Time. Ó! Oh. Se botar o beat certo, vai sentar até de manhã. Se botar o beat certo, vai sentar até de manhã. Oi! Tantã, tantã, tantã, tantã. Oi! Tantã, tantã. Tá gostosinho, bebê, não para, vai. Oi, tá. Acelerou, equipadora Maguinho. Bota o negão no paredão, Maguinho. Eita, zorra. Segura aí, ó. O rei do tênis, alô, Valmir. Bota o negão no paredão, bebê. Gordinho do Sandeiro, Loesso do paredão. Alô, Hudson! Paredão Lobo Mal. Bota o negão no paredão, bebê. Aí! Meninas! Oi! Se botar o beat certo, vai sentar até de manhã. Se botar o beat certo, vai sentar até de manhã. Oi! Tantã, tantã, tantã, tantã, tantã, tantã. Bate com a bunda, bate com a bunda, caixinha leve. Nem Marcel. Oi. André Cedeiros, o Ronaldo Ibicoara.